Nosso tema dessa noite é: perdoar para quê? É uma pergunta, né? Então, para que perdoar? A pergunta já soa no sentido de tanta coisa acontece e a gente sempre sendo a vítima dos acontecimentos, tanta gente nos faz mal de alguma forma que a gente pensa frequentemente: por que que eu vou perdoar? Que aquela pessoa é ruim, ela fez de propósito. A gente argumenta os motivos para não perdoar. Isso acontece. Às vezes a gente nem pensa, a gente só não perdoa. Porque no nosso dia a dia, e eu falo muito, né, dentro da nossa casa, que é o nosso principal laboratório, a gente sempre tem problemas de todos os tipos. Coisinhas pequenas, e que a gente se ofende, e a gente às vezes nem pensa no perdão. Passa batido. Mas a gente fica guardando aquilo lá. Ou faz de conta que não aconteceu nada. É, a gente diz assim: vou ignorar, não vou dar bola. Vou deixar que o tempo vai resolver isso aí, ou o tempo vai ensinar essa outra pessoa a aprender que ela errou. E o tempo não resolve. Quem resolve é a gente. Então, se a gente às vezes acha que deixando guardadinho aquilo ali vai ter uma significação diferente, não vai. É que um pouco aquilo ali aparece. Então, por que perdoar? Por que que nós temos que perdoar? O Evangelho nos fala, né, do perdão vastamente. Fala muito sobre perdão. A questão do perdão, a gente sempre acha que está fazendo alguma coisa de bom para o outro que errou. Eu te perdoo. A gente se coloca numa posição mais alta. E dessa forma, a gente não perdoa, a gente humilha. Então, como eu disse, a gente acha que está fazendo um bem para o outro. Na verdade, se a gente perdoar ou não perdoar, o outro vai continuar fazendo o que ele quer fazer. Se eu errei contra alguém, e esse alguém me perdoar ou não, eu vou continuar sendo o mesmo que eu quero ser. A questão, a importância, é naquele que tem a oportunidade de perdoar. É ele que muda. No momento em que eu tenho algo contra mim e eu perdoo, sou eu que modifico a minha estrutura. Sou eu que mudo. E eu quero mudança para mim. Eu quero que a mudança aconteça em mim. Porque se eu ficar esperando a mudança fora, talvez ela nunca aconteça da forma como eu desejo. A gente às vezes passa uma vida inteira esperando alguma coisa e essa coisa não acontece como a gente quer. Acontece como é. Então, um dos motivos de perdoar é porque eu tenho necessidade de perdoar. Não que o outro mereça. Eu tenho necessidade. A questão de perceber isso, de entender como isso se processa, aí é diferente. Porque eu posso fazer isso através da razão, entender que eu preciso ter esse gesto, eu posso fazer isso pelo sentimento. Tem um capítulo no Evangelho, capítulo 10, que o título é Bem-aventurados os misericordiosos. Peguei lá o dicionário para ver o que que era misericordioso, o que que é misericórdia. A gente fala tanto e a gente às vezes entende que é uma coisa e ela pode ser outra. Interessante que a palavra misericórdia no dicionário, ela significa perdão concedido unicamente por bondade. Então, eu estava falando que a gente pode perdoar pela razão, por entender que eu preciso perdoar, por perceber que nós somos iguais, falíveis, os dois erramos, mas eu posso perdoar pela bondade. E aí a misericórdia. E Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos. Então, quando a gente conseguir chegar nesse estágio de fazer a coisa de forma natural, a gente está num patamar acima. Porque o grande detalhe do perdão é perceber por que que a gente se ofende. Por que que aquilo que aquela pessoa falou me machucou, me ofendeu tanto? Ah, mas é mentira. Não interessa, mas por que que me ofendeu? O que que ele atingiu em mim que me deixou tão chateado, brabo? Sei lá, gerou uma série de sentimentos negativos. Muitas vezes atinge só o ego. Mas o ego é grande, né? O ego é grande e ele não aceita que alguém fale mal. Que alguém não reconheça tudo aquilo que só eu vejo, às vezes. Tanta coisa boa que eu tenho. E alguém vem e me dá uma rasteira dessas. Então são perguntas que a gente vai fazendo, que a gente vai tentando, através das respostas, se conhecer. Porque se eu me ofendo, eu tenho que, de repente, também mudar, né? Não posso ser tão vulnerável, tão suscetível a essas pequenas coisas. Aquele que age unicamente pela bondade, provavelmente não se ofende. Aqueles exemplos que a gente cita frequentemente de irmãos nossos, que a gente olha para cima, né, para tentar ver eles, exemplos de conduta, eles talvez não se ofendessem com essas coisinhas tão pequenas, que às vezes alguém fala mal de uma, não é nem de ti, é de alguma coisa tua, e tu já fica ofendido. Então, para a gente ver às vezes aonde a gente está depositando os nossos tesouros em coisas passageiras, em coisas que não têm fundamento necessário. A gente às vezes pede em oração para Deus, pede um monte de coisa. Daí no dia seguinte, essas coisas acontecem. Ele nos atende. Mas de que forma que Ele nos atende? Às vezes aparece aquela pessoa que a gente diz assim, mas é um chato. Aquele chato, às vezes, ele vem para nos trazer uma informação minha, através de um reflexo, de um espelho. Ele reflete em mim aquilo que eu preciso. E eu acho ele chato. Então ele é um instrumento. É um instrumento da minha modificação. E a gente normalmente não quer isso. A gente afasta, a gente manda embora. A gente briga. E a gente não entende que ele é uma necessidade minha. Ele é o atendimento da minha oração. Sem contar que quando a gente reza o Pai Nosso, mesmo que seja só da boca para fora, a gente pede lá num determinado trecho, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se a gente às vezes não perdoa uma coisinha pequena que alguém possa ter feito contra nós, pequena, como é que a gente quer que Deus, de repente, numa relação humana, nos perdoe? Como é que a gente se apresentaria frente a um ser superior a nós se a gente deixou para trás o tema de casa? Se a gente não conseguiu executar isso? A gente não conseguiu exercitar um ato tão simples como o ato do perdão? O filho do perdão, a paciência, que parece uma coisa menor, mas também é grande. Como é que a gente vai ter paciência se, na verdade, é perdoar, às vezes, aquela pessoa que está fazendo alguma coisa que está te incomodando? É ver no outro alguém igual a nós. Porque quantas vezes a gente age da mesma forma que essa outra pessoa? Só que quando a gente faz, está tudo certo. A gente sempre tem os motivos para fazer as coisas, mas a gente às vezes não aceita os motivos dos outros, ou simplesmente não quer ouvir, ou não quer perceber. Essa palavra perdão, ela é citada muito, muito, como uma forma de libertação. Libertação individual. É a forma como a gente tem de demonstrar o entendimento que a gente tem de Deus. O que é Deus? O que é esse mundo que a gente está vivendo hoje? Quem sou eu? Tudo perguntas que as respostas, à medida que a gente vai tendo elas de forma verdadeira, sincera, a gente vai percebendo quais são os caminhos que a gente deve seguir. Quais são as coisas fundamentais? E eu, outro dia, lendo um texto que falava sobre essas questões, dessas brigas que a gente tem, dessas situações de não perdão, ele nos alertava. A oportunidade que a gente tem nesse momento encarnado é a oportunidade mais fácil de perdoar e de se pedir perdão. Porque nós estamos ainda juntos. Nós estamos próximos. A gente não pense que depois que a gente desencarnar, que a gente vai virar anjo, que tudo fica fácil, que a gente se abraça, né? Não é bem assim. O momento é esse aqui, ó. Esse aqui é o campo de prova nosso. Esse aqui é o momento que a gente veio para demonstrar o que temos, quem somos, o que queremos. Esse é o momento. As oportunidades surgem todos os dias. A gente só está ligado, está prestando atenção em tudo o que está acontecendo. O Osho diz numa frase, que o amor, ele é mais importante que o conhecimento. Porque muitas vezes a gente lê muitos livros, lê o Evangelho 3 vezes, sabe tudo de cor, mas se a gente não manifesta isso através desse sentimento, que é o amor, que é verdadeiro, talvez a gente não consiga obter aquela mudança que a gente precisa. Então é de se pensar, né? De que forma nós estamos crescendo, o que nós estamos fazendo para crescer.